O tema hoje do encontro é desencarne na família. Então, partindo de um pressuposto de que, na verdade, todos os desencarnes são familiares, né? Porque todos nós temos famílias. Salva algumas raras exceções de alguns certos indigentes que, por algum motivo ou outro, talvez eles tenham se afastado afetivamente das famílias, mas todos nós temos famílias. Então, o desencarne familiar, ele pode ser, de repente, particularizado aqui, quando se refere à minha família, ou à família de alguém que está aqui, né? Então, todos nós, em um momento ou outro, em alguma época da nossa vida, já que passou, ou que vai passar, ou que está passando, nós já tivemos alguma perda familiar, ou nós estamos tendo alguma perda familiar, daqui a algum tempo, ou nós vamos ter alguma perda familiar. Isso é lógico. Isso é a tua teoria, né, da razão, da praticidade. Ninguém aqui vai deixar e passar por essa existência sem passar por essa questão de uma perda familiar. Mas essas perdas familiares, elas seguem uma ordem natural de acontecimentos. Porque quando se nasce, a gente já começa a morrer, gente. No momento em que as pessoas nascem, elas começam a morrer. As pessoas nascem, a ordem natural dos acontecimentos, isso é natural, isso é a natureza, não tem nada a ver com religião. Se nasce, se cresce, a grande maioria fica velho e morre. E uma outra minoria, eu diria hoje, talvez uma vez era maior, hoje já existe uma minoria de mais jovens, eles também desencarnam prematuramente. Então, a ordem natural dos acontecimentos é nascer, crescer, ficar velho e morrer. Isso é natural. Todos nós vamos passar por isso. É natural, então, seguindo essa logicidade, essa, digamos assim, esse pensamento racional, de que as pessoas mais jovens enterrem seus velhos. Existe, digamos, um pensamento racional e lógico de que filhos e filhas enterrem pais e mães, ou avós e avós, ou tios e tias. Essa é a ordem natural dos acontecimentos. Mas nessa ordem natural dos acontecimentos existe uma ruptura. E essa ruptura acontece quando os mais jovens vêm a desencarnar. E isso existe. Eu diria que é a grande minoria, mas existe. Então, quando se quebra essa ordem natural dos acontecimentos, é quando os mais jovens, eles vêm a desencarnar. Ao que acontece, então, que os pais e os avós têm que enterrar, sepultar seus filhos e seus netos. Falando de sofrimento, é claro que quando os mais jovens, eles participam dos funerais daqueles mais velhos, o sofrimento é menor, porque estamos dentro da ordem natural da coisa, do acontecimento. Mas quando isso se quebra, o sofrimento, claro que é maior. Por quê? Porque são pais e avós que estão enterrando parte deles. E isso sempre é mais sofrível, é compreensível. E não adianta dizer, nós aqui espíritas, ou estudiosos da doutrina espírita, ou espiritualistas, chegarmos e dizer que isso é natural. Não. Todos nós vamos sofrer quando acontece esse tipo de coisa, porque é natural sofrer. E eu não passei por esse tipo de problema, mas alguém já passou. Então, é uma questão à parte, essa questão de quando os mais velhos, pais e avós, têm que sepultar filhos e netos, porque é normal. E a gente pode ficar argumentando um monte de coisas, dizendo que, não, mas o conhecimento espiritual vai te ajudar, o conhecimento espiritualista vai te ajudar. Tudo pode ajudar, mas o sofrimento é aquele. A gente sempre vai sofrer com isso. Por quê? Porque é natural nós sofrermos com a perda de filhos nossos ou de netos nossos. Então nós temos que compreender isso aí. Eu sempre vou lembrar de palavras da minha mãe, alguns meses antes dela desencarnar, que vai fazer agora em novembro 5 anos, ela sempre dizia para mim, ela sempre dizia que uma grande graça ela teve a de não ter que sepultar nenhum filho, que ela partia em paz, porque ela não teve que ver nenhum filho partir antes dela. Isso me marcou. Então eu tenho isso dentro de mim. Mas se tiver que acontecer com alguns de nós, nós temos que ter força e coragem. E partindo sempre de um pressuposto de que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, sabe tudo, está em presente em todos os lugares, a todo momento, pode tudo. Se isso tiver que acontecer, é porque existe aquele mapa kármico que vai fazer com que a gente passe por isso. Mas hoje, as coisas elas são bem diferentes de uma vez. Hoje o sofrimento existe, mas ele é momentâneo. Porque hoje existe um maior conhecimento, existe uma maior, digamos assim, informação. E nós sabemos, principalmente as pessoas que estudam o espiritualismo, estudam o espiritismo, sabem que as pessoas quando partem, a gente precisa orar e tal, que elas vão ter um lar, um lugar. Então, todas as pessoas um dia vão partir e vão ter o seu lugar. Então, onde está teu tesouro, lá estará teu coração. Ou melhor, onde está teu coração, lá estará o seu tesouro. Então, é por aí. Mas eu vou contar uma coisa para vocês aqui que eu passei. Que antigamente não era bem assim. Porque antigamente o sofrimento era bem maior. Porque era incutido naquela época dentro das pessoas a necessidade de sofrer. A necessidade daquilo que a gente pode chamar de tortura psicológica. Eu tive a oportunidade, eu com 8, 9 anos de idade, que na ocasião o meu avô, ele era sacristão da igreja aqui, da igreja matriz, tá? E eu tive a oportunidade, eu e meus dois irmãos, mais ainda meu irmão do meio, eu e o Renato, de sermos serviçais de missa. Naquela época eles chamavam de coroinha, eram aquelas pessoas, aquelas crianças que ficavam no lado do padre para ajudar o padre na hora da consagração, na hora da comunhão, naquelas horas onde tinha que fazer a consagração da água, do vinho e tal, né? E eu, durante 4, 5 anos, eu participei desse tipo de rituais nas missas. E eu me lembro que logo no final da década de 60, início da década de 70, existia, toda primeira sexta-feira do mês, um ritual aos mortos, na igreja matriz. Naquela época, a igreja, na sexta-feira, então, toda primeira sexta-feira do mês, existia aquele ritual, que era um cerimonial mais direcionado, digamos, às pessoas que já haviam partido, isso é, às pessoas que já tinham morrido. E naquela época, o que nós tínhamos que fazer? Na frente do altar do padre, existia, na sacristia ao lado, né, uma armação de madeira que simulava um caixão, digamos assim, um ataúde, acho que era um caixão de morto, né, falando popularmente. A gente colocava na frente do altar com 4 velas, então, 4 candelabros com velas acesas, e por cima dessa armação de madeira era colocado, durante o ano todo, fora a quaresma, era colocado um tipo que a gente chamava de emparamento por cima dessa armação, na qual existiam aí adereços bordados, eu diria que eram bonitos, né? Era a cor lilás escuro, se não me engano. Eu tenho ainda em mente isso aí, né? E naqueles dias, então, toda a primeira sexta-feira do mês, eram cultuados, um cerimonial, um ritual, onde se cultuava as pessoas que já tinham partido. Era extremamente doloroso. era extremamente triste, porque o próprio ritual de encomendação, era feito uma encenação, e o padre lhe fazia uma encomendação, como se lá houvesse um corpo, né, sendo sepultado, e ele próprio falava, né, no sermão, de que eram para todas as pessoas que estavam lá imaginarem que lá estaria algum familiar que já havia partido, estaria dentro lá, e que era para nós, para as pessoas que estassem lá na igreja, participando desse ritual, de certa forma, sofrerem, chorarem e rezarem. Era o lado positivo da coisa, né, por essa pessoa. Então, existiam desenhos, existiam, né, nesse paramento, que era bastante lúgubre para a época, isso aí. Então, nós, com 8, 9 anos de idade, a gente perguntava, né, para o nosso avô, afinal das contas, para que, que servia isso aí, né? Aí ele sempre foi uma pessoa bastante esclarecida, ele dizia assim, vocês não dão bola, isso aí que por baixo é só armação de madeira. Ele dizia isso para nós. E foi com o tempo que a gente foi passando e foi aprendendo, inclusive na quarta-feira, na quaresma, que antecede a Sexta-feira Santa, se mudava o paramento para o paramento preto, mais lúgubre ainda. Era um paramento preto com desenhos de caveirinhas e com cruzes de tíbias. Você sabe o que são tíbias? Tíbias são aquele osso comprido, né? Cruzados assim. Então, esse era o ornamento do cerimonial, do ritual, então, na quaresma. Então, para vocês perceberem que não muito tempo atrás, aí 45, 46, até 50 anos atrás, existia ainda esse tipo de ritual extremamente lúgubre, extremamente assim, tristonho, que fazia que as pessoas que entravam lá, ao invés de saírem lá bem, elas saíam de lá extremamente tristes ou extremamente com sentimentos, às vezes, de culpa ou de perda ou de qualquer outra coisa que fosse, mas nenhum sentimento positivo. Então, esse era o tipo de ritual naquela época que eu vivi, né, como serviçal de missa, que eu vivi, né, que teve épocas boas, eu aprendi muita coisa com isso, né, aprendi o hábito da leitura, aprendi muitas coisas com isso. Então, eu queria colocar para vocês, com toda essa história que eu falei aqui no final, que hoje as coisas estão muito melhores que uma vez. Hoje, existe sim sofrimento quando alguém desencarna dentro de uma família. Mas existe muito mais informação, existe muito mais, digamos assim, conhecimento, existe muito mais força das pessoas andarem, irem adiante. Porque aqueles que partiram, eles partiram e eles estão no lugar deles. O próprio Jesus dizia, deixai aos mortos que enterrem seus mortos. E nós temos que seguir a nossa vida. Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje.